Bem, amigos, voltamos agora para o nosso segundo bloco, onde iremos comentar a etapa de Charlotte da Sprint Cup, a segunda corrida lá em Charlotte no ano, e a quinta etapa válida pelo Chase 2013. A vitória não ficou com o piloto do Chase, ficou com o Brad Keselowski, surpreendendo a muitos, né, no final da prova, mas voltando a vencer. Ele não vencia desde Dover no Chase do ano passado, quando acabou se sagrando campeão lá no Chase de 2012. E a briga pelo campeonato continuou bem aberta aí entre Jimmy Johnson e Matt Kenseth. Bom, Leozão, pode começar aí seus destaques, depois o Elião, e aí nós vamos debater o que aconteceu lá na Carolina do Norte, na casa da NASCAR, lá em Charlotte. Corrida sábado à noite foi muito boa, mas valeu a pena ficar em casa sábado, brigar com a namorada para ficar em casa. Quem tem namorada sabe o que eu tô falando. Valeu brigar com a namorada para ficar sábado à noite em casa, né? Foi uma corrida excelente. O Keselowski fazia muito tempo que não aparecia no Victory Lane. Aliás, foi a primeira vitória dele em 2013, esse ano, né? Ele chega à sua décima vitória na Sprint Cup. E quem sabe começa já a pensar para o ano que vem, já se vai lutar por um bicampeonato. Começando meus destaques, eu queria já destacar já. Se eu não me engano, é a primeira vez que eu vou destacar ele, viu? No Trailwise, mas eu vou destacar. O meu destaque vai ser o Jimmy Johnson, né? O meu destaque, ele tomou corrida em quarto. Ele liderou 130 voltas na noite de sábado. Agora são 5 vitórias, 13 top 5 e 20 top 10. Ou seja, um excelente resultado dele, fazendo um bom trabalho, né? O Jimmy Johnson. E aquilo que eu já falei desde quando começou o Chase, tá, vai repetir 2008. Bobeou, dançou, Jimmy Johnson, uau, papa esse título aí. E Jimmy Johnson só perdeu porque ele errou, ele falou que ele errou, né, naquela relegada que teve contra a bandeira amarela lá no finalzinho da corrida. Depois falaremos sobre isso. E digamos que o Jimmy Johnson está sendo o Kawhi de hoje em 2011, está sendo bem conservador, fazendo corridas regulares, né, pensando em título. E eu estive olhando também, se eu não me engano, ele fez todas as corridas dentro do top 10, o Jimmy Johnson. Isso eu tenho que confirmar, eu não tenho certeza não. Depois eu confirmo pra você. Informação. Do Chase, sim. Todas, né? Ele tem um average no Chase, se eu não estou enganado, de 4.0 até agora. Só uma que ele terminou no top 10, as outras ele fez top 5. Foi semana passada que terminou em sexto, oitavo, né? Oitavo lugar, eu acho. Oitavo lugar. Não, sexto. Acho. Sexto. Sexto, isso. Só semana passada terminou em sexto. O resto foi tudo top 5, isso mesmo. Então, tá aí mostrando por que Jimmy Johnson é campeão. Tá mostrando aí porque... Ó, eu não gosto de Johnson não, viu, gente? Mas eu tô defendendo o cara porque merece defender. Não tem o que falar. Bom, outro destaque também, positivo também. Os meus próximos destaques são dois bem positivos. Não venceram esse ano, mas são positivos. O Jeff Gordon, né, que continua sendo Jeff Gordon, que luta o máximo que ele pode, né? E tá faltando para ele só a vitória mesmo. Corrida em sétimo. Nas últimas 8 corridas, apenas New Hampshire terminou fora do top 10. E já esse ano ele já soma 7 top 5 e 16 top 10. Para Jeff Gordon, para mim tá excelente. E o Danny Herring. Danny Herring, enfim, deu as caras no top 5, no top 10 novamente. Né? Depois ele ficou 16 corridas fora. Aleluia! É, solta o sol aí. Até que enfim, depois de 16 corridas, a última corrida que ele fez o top 10, que eu não sei se vocês vão lembrar, foi a última corrida em Pocono, lá em julho, que ele fez a corrida lá em Pocono, foi o último top 10 dele, que ele terminou em oitavo com a corrida. Depois de lá pra cá, só ladeira abaixo. E terminou a corrida em nono, né? Foi uma boa corrida. E agora eles são 3 top 5 e 5 top 10. Só que mesmo assim, eu destacando ele, pra mim, o Herring faz a pior temporada de Danny Herring na carreira dele. Muito abaixo do nível Danny Herring. Muito abaixo mesmo. E o outro, assim, não é o destaque, mas só pra comentar mesmo, depois a gente vai acabar esquecendo, então eu já vou falar agora, né? é a Corrida do Milhão, que está muito interessante. O Jamie McMurray chegou em Charlotte com 20 pontos na frente do Keselowski, e como o Keselowski venceu, ele sai 2 pontos à frente do Jamie McMurray, né? E a Corrida do Milhão, para o pessoal que talvez não entende muito, não sabe, né? A Corrida do Milhão é para quem termina, esse era 13º, né? Mas como entrou no Chase, tem 3 no Chase, é o 14º colocado, ele leva $1 milhão para casa por determinar a posição logo atrás dos Chasers. Hélio? Então, pessoal, no sábado, quem assistiu a corrida de madrugada, que passou ao vivo na TV, né, não se decepcionou, foi uma corrida muito boa. É, na hora, eu até sumi na hora no próprio Twitter, porque eu resolvi pegar o VD da Fox, né, e aproveitei para assistir os 1000 quilômetros de Bastos, da Verde Supercars, categoria espetacular, para mim a segunda categoria no meu gosto, assim. Eu gostei muito da corrida da Sprint Cup. Um detalhe aqui, tivemos bocas amarelas, 4, se não me engano, se não estiver enganado, acho que está a volta 177 e a volta 308. Ou seja, mais de 130 voltas, né? quase três paradas em bandeira verde. Jimmy Johnson estava impossível. Só que o meu primeiro destaque não vai para Jimmy Johnson, vai para Hendrick Motorsports. Os 4 carros muito fortes. Até no início da prova, você via os 4 carros, as 4 primeiras posições, sempre no top 5. Depois, a segunda, terceira parada, que isso foi acabar mudando, mas os carros da Hendrick estavam muito fortes. É o Jimmy Johnson, o Casey Kane, né? Os dois pilotos que foram os dois dominantes da noite, que até, querendo ou não, foram os dois que morreram na praia, né? O Jimmy Johnson, que se não fosse aquela última bandeira amarela que a NASCAR arrumou ali, faltando 30 voltas, que até é um assunto que o Léo vai custar de puxar, né? Porque o Chad Knaus andou reclamando do excesso de amarelas no Kansas, né? No sábado, a amarela lá, por detritos, né, faltando 30 voltas, acabou prejudicando muito o Jimmy Johnson, que tinha combustível para chegar até o final, e na última relargada acabou virando história. Sempre forte, chegamos a ter 15 carros na volta do líder, um ritmo muito enlouquecedor, e a gente vê, né, que esses dos pneus, que a gente sempre fala, né, os pneus da NASCAR estão num nível de excelência espetacular. A gente não via quase nenhum problema. Então, seguindo aqui nos destaques, o meu segundo destaque aqui para mim é o grande vencedor da noite, devido à história da corrida, né? O Matt Kenseth largou lá atrás, não se qualificou muito bem, mas durante a noite, muito graças ao seu chefe de mecânicos, com uma boa estratégia, o Kenseth conseguiu subir, e na última parada colocou 4 pneus e foi o grande vencedor da noite. Embora tenha sido o Keselowski aí no Victor Lane, que teve uma trajetória muito parecida com a do Kenseth. O Keselowski, para quem... Outro destaque que eu tenho que colocar aqui é Kyle Busch, que teve problemas de uma parada também. Foi lá para trás, só que acabou conseguindo se recuperar muito bem. E ainda na primeira parte da prova, que ele caiu para 29º, último da volta, e veio passando todo mundo. Foi até no mesmo momento em que Kyle Larson apareceu bem na prova. O Larson, que numa relargada saiu de 18º para 11º, chegou a andar perto do Montoya, que é o meu outro destaque, que terminou em 13º lugar, mas fez uma prova muito consistente. Essa prova de Charlotte foi uma prova muito difícil, pelo fato de a gente não ter muitas bandeiras amarelas, e alguns pilotos que não começaram bem na corrida, que não tinham um carro muito bom, acabaram ficando voltas atrás. E o meu último destaque foi para Danica Patrick, né, que terminou em 20º lugar, na frente de muito carro bom. A Danica, cada dia, você está evoluindo. 2 voltas atrás, mas terminou na frente do Jeff Burton, do Doug Jr., de Alec Almirola, Paul Menar. Ou seja, a Danica... E já tem algumas semanas... Não, provocou acidente no Kansas, mas tirando esse acidente no Kansas, ela meio que deu uma quietada. Eu não sei se é medo do pessoal da Burger King aí, que fica, que é bem nervoso com mulheres, né? Mas é claro que arrumou confusão, né? Enfim, mas a Danica vem evoluindo muito. E outro piloto aqui, o seu namorado, Rick Stenhouse Jr., né, que tá evoluindo. O Stenhouse terminou em 13º lugar, mas parece que ele tá começando a pegar o jeito, começando a ser um piloto mais consistente. O Stenhouse, para quem não lembra, quando estreou na Nationwide Series, promoveu um Demolition Derby com o Colin Brown na época, né, Léo? Os Nossa, dois destruíram. Isso é verdade. Eles chegaram a um ponto. Então, hoje em dia, a gente pode até reclamar do Nelson, que dá certo que naquela época a Nationwide tinha mais carros, mais competitivos, né? Mas tínhamos quantos carros competitivos naquela época? Uns 28, 29? Que tinha um nível. É, 20, 25 era certeza que era tudo mesmo nível. Então, que hoje é 15 carros, né? Mas naquela época os dois chegaram a ficar fora de corridas. O que você imagina hoje um carro de Joe Gibbs, por exemplo, ficar fora de uma prova da Nationwide? Para você ver como não conseguiu se qualificar. E o Stenhouse Jr. teve um início ruim, muito abaixo do que eu esperava. Mas ele tá começando a pegar o jeito. Quem sabe a Roush, que não vai ter um bom piloto pro ano que vem. Essa é a minha parte por hoje, pessoal. Bom, então, lógico que meu destaque nessa etapa vai ser pro Brad Keselowski, né, que voltou a vencer e superou o problema que teve logo no começo da prova lá no pit stop do time Penske lá, quando ele acabou saindo dos boxes carregando um macaco lá. Teve que ir pro fim do pelotão, voltar para tirar o equipamento que estava debaixo do carro. Mesmo assim se recuperou e conseguiu vencer a corrida. Quem assistiu pelo VT Sports aí depois até comentou, né? Eu pude ler no Big One Brasil que a equipe de transmissão lá deu um chiliquinho lá na hora que o Brad Keselowski saiu carregando um macaco. Não sei se o Hélio pode confirmar, né? Quiseram dar uma lição de moral no rapaz lá e ele acabou... Eu concordei com eles na hora. E ele acabou vencendo a corrida e calando a boca deles e calando a sua então também. Cara, o Keselowski é isso aí, bicho. Ele é problema mesmo. Eu acho que, discordando do que foi dito lá, pelo que eu pude ler, você vai me corrigir se eu tiver errado, que ele tava meio de salto alto, né, que não vinha andando tanto assim, e eu acho que foi falta de adaptação mesmo, talvez o equipamento Ford, né, e de se acertar com o time depois das mudanças. Eu acredito que tenha sido isso aí, e agora que ele já tá mais entrosado, voltou a vencer, e talvez a gente volte a ver um Keselowski agressivo como a gente viu no ano passado, nesse ano de 2014. Eu acredito que tem muito de uma ressaca pós-título, mas eu não acredito em salto alto, porque o Brad Keselowski, ele sempre teve esse tipo de comportamento. Até na saída dele da Hendrick para Penske, depois de algumas corridas, mesmo quando ele subiu para Sprint Cup. Então acho que assim, mais meio que uma pegada no pé mesmo, mais do que falar uma verdade absoluta. Diga. Cara, eles falaram uma coisa que a gente citou aqui no dos primeiros programas, né? Querendo ou não, em outras palavras, eles quiseram dizer que o Keselowski acabou se importando mais com coisas fora da pista do que na realidade ele deveria, né? Você fala em relação àquele negócio da Hendrick, tirar o pessoal dele. Ele falou do modelo de negócio da NASCAR. Foi um período de algumas semanas onde ele apareceu mais por declarações fora da pista do que pelas atuações. Mas isso foi lá, né? Então a gente não podia trazer isso pra cá agora, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas assim, eu vou procurar focar no jejum de vitórias dele e não no que ele falou fora da pista, assim. Não acho que ele tava de salto alto, não. E aí, se ele pode dar opinião, se na Penske ninguém perturba ele por isso, né, e se a NASCAR não achou passível de dar uma bronca nele pelas declarações que ele fez, acho que não é, não devia falar, eu acredito, mas não vem ao caso levantar isso por causa de um macaco ter tido problema no pit stop durante a transmissão. Tem uns comentários depois lá no Big One Brasil, que eu talvez nem vou trazer eles para cá, mas quem puder acessar o post que foi feito sobre a etapa, quiser ler os comentários do pessoal que assistiu a prova pela Fox Sports lá, tem uns comentários bem bacana que destrincham o que eu estou querendo falar aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, Hélio. É isso que você não está entendendo. Entendeu? Sim, eu entendo. Eu entendo, né, mas... No dia que a gente conversou, foi pontual a gente falar, porque tinha acontecido e tal, depois a gente não voltou a atribuir isso ou aquilo a talvez um mau desempenho do Keselowski. Para mim, muito mais problemas de mecânicos, de se acertar com um novo carro, do que alguma coisa de ter subido a cabeça dele ou a ressaca do título. Eu acho que teve sim uma ressaquinha por causa do título, mas... Também tomar um canecão daquele tamanho de Miller lá, meu amigo, o cara tem que ficar pelo menos 6 meses de ressaca, né? Então. Pra mim não teve nada a ver, não, viu? Voltou a vencer. O importante é que voltou a vencer. E é o Keselowski que a gente quer ver vencendo. E não foi na estratégia de combustível. E o time agiu. Foi no braço mesmo? Foi no braço mesmo, exatamente. E esse é o Brad Keselowski que foi campeão em 2012. E o Keselowski, eu vejo assim, que o Keselowski é um cara muito humilde ali, entendeu? Não vejo salto alto nele, vejo desmerecimento dele nenhum. Pra mim, o Brad Keselowski é um cara humildão mesmo, é o jeito da gente, o Brad Keselowski. É um menino humilde, não é um cara nojentinho, não. A transmissão aqui no Brasil, ela quer fazer vilão, quer fazer herói, entendeu? Eu acho que não precisa disso aí. Então, sei lá, pode ter alguma coisa relacionada ao que aconteceu entre ele e o Kyle Busch no Kansas também, né? Um certo fanatismo, vamos colocar, entre aspas, assim, né? Então, acho que nada a ver. Eu queria que ele tivesse pregado o Kyle Busch no muro mesmo, lá no Kansas, porque ia ser mais bonito até pra NASCAR, mas não aconteceu. Não precisou, na verdade, né? O Kyle Busch se matou sozinho lá no Kansas, né? Como eu tinha afirmado aqui, ele morreu na praia, já pode abraçar o gaiteiro. E é isso aí. Pode falar, Léo. Então, eu brinquei... Chora, Hélio Lima. Eu brinquei ainda na corrida, né? Na corrida do Kansas lá. Falei assim, avisa lá o Keselowski lá que o Montoya já fez o serviço, manda ele focar na vitória. Precisa mais. E foi o que aconteceu, né? Mas... Sim, o Brad Keselowski, é até difícil falar do Brad Keselowski, né? Querer criticar o Brad Keselowski, porque ele é um cara muito humilde, entendeu? Ele tem os seus odiadores e tem os seus amores, né? Mas o Brad Keselowski é um cara muito humilde. E isso aí que falaram aí, pra mim não tem nada a ver. Tem nada a ver com o jejum de vitória dele, passou por um momento difícil mesmo esse ano. Tanto ele como o Joe Logano. Só que parece que o Joe Logano entre raios e trovoadas, o Joe Logano foi que soube lidar melhor com a situação e fez um bom ano. O Brad Keselowski não, e fez um péssimo ano, né? Talvez sim um pouco de ressaca de ser campeão, mas o Brad Keselowski, eu vejo o Brad Keselowski um cara muito humilde. Isso, até pegando uma coisa, no começo da temporada, até aquela punição da Penske lá, o Keselowski ia andando muito bem, inclusive. Vinha muito bem mesmo, ele tava nas cabeças do campeonato. Ele tava. Eu acho que falando bobagem na hora errada, mas isso aí nós falamos também, né? Tem que... Muito mais do que os caras. Se eu não me engano, Pedro, ele chegou até a liderar o campeonato no começo do ano. Eu acredito que sim. Ele fez bom. Chegou sim, liderou. Ó, ele foi quarto em Daytona e Phoenix. Foi terceiro em Las Vegas e terceiro em Bristol. Ele saiu de Bristol liderando o campeonato, né? Ele saiu de Bristol liderando o campeonato. Depois Fontana e Marshville, ele saiu como segundo lugar no campeonato. E depois, lá no Texas, quando teve aquela treta toda lá, foi no Texas, né? Acho que foi no Texas, isso mesmo. É, lá no Texas, quando teve aquela treta toda, que pegou os cabos, que nós já tudo já sabe. Já. Lá. Uhum. É, que era ficar a farra do boi toda lá. Aí foi que começou a decair, né? A Laika aparecendo no podcast. Ela adora aparecer. Eu tive que cortar a minha cachorra agora há pouco também, que apareceu. A Laika fazendo uma participação especial, né? Porque ela apareceu semana passada comigo. Mas enfim, o Keselowski, depois daquela punição do Texas, ele se perdeu. Exatamente. Né? Eu não sei o que aconteceu, mas depois daquela punição do Texas, ele se perdeu. Eu acho que ele mas se ele sentiu. Fez um campeonato muito forte no começo. Isso, eu acho que ele se sentiu meio perseguido, talvez, alguma coisa assim. Ele já estava meio de saco cheio, tinha pegado no pé das equipes lá, depois da Joe Gibbs lá, do Hendrick, entendeu? Então, assim, mas. Eu nunca vi salto alto, na verdade, do Keselowski. Se foi esse o termo usado, o Hélio me confirma que ele assistiu por lá, né? Mas acho que não teve isso, não. Eu discordo. E talvez se envolver em assuntos extra pista, sim, mas talvez porque a Penske dá essa liberdade. E ele não tem muita trava na língua. Disso aí ele sempre foi desse jeito. Né? Ele sempre falou mesmo o que ele pensa e tal, mas. Eu nunca vi ele agir com arrogância como alguns outros pilotos, eu não vou citar nome, mas vocês já devem pensar de quem que eu estou falando, agem, né? Eu até andei vendo, depois do incidente no Kansas lá, eu andei vendo até mandei um link de um vídeo via Twitter para o meu amigo Hélio Lima, que ele deve ter visto lá, que deve ter refrescado a memória dele em relação aos pilotos que têm classe ou não na NASCAR. Lembrando um pouco da prova do Kansas aqui, que eu fiquei com ela entalada na garganta e não pude falar semana passada. Mas então vamos tocar o barco. Eu tava falando do Keselowski, né? Se tem mais alguma agora, game, você quer complementar, Léo e Hélio, aí sobre o Keselowski? Vamos falar do Keselowski. Não, depois do Keselowski, vamos falar do segundo lugar, né? Foi dia das crianças. Nós falamos muito pouco do Keselowski esse ano, né? Então acho que eu sou muito fã do Keselowski, né, cara? Então. Eu também, eu sou fã do. Eu sou fã do Keselowski. E já tem um Sprint Cup, meu amigo. Não pode esquecer que o Keselowski é campeão. O Pedro sempre cutucando ele. Então, Léo, o Casey Kennedy, ele conseguiu perder duas corridas em Charlotte no mesmo borrado nas últimas cinco voltas, cara. Não, o Casey Kennedy. E o Casey Kennedy, que era um dos. Ele era um dos bichos papões em Charlotte, né? Ele conseguia vencer em Charlotte com aquelas carroças da Everham lá, ele era o capeta em Charlotte. Teve um ano que ele tava com aquele novo, aquela carroça lá da. Eu acho que ele tava com a Richard Perry já aquele ano. Que ele foi, ele ganhou. Ele venceu o All-Star e a Coca 600. All-Star e a Coca 600. Não, ele sempre foi endiabrado. Os números dele em Charlotte são muito bons. Mas eu não sei, cara, ele transformou mesmo depois que ele chegou na Hendrick, que ele virou um piloto. Agora que ele tem um carro bom, não faz nada. Isso, eu cravei no post que eu escrevi no Big One, dando meus palpites pro Chase, uma coisa eu errei o Joey Logano como campeão, tá? Isso aí vocês já podem me cobrar depois. Mas eu coloquei como favoritos o Kyle Busch, o Kenseth e o Johnson. O Kyle Busch não me decepcionou, que eu achava que ele ia terminar mal mesmo. Mas o Johnson e o coisa não, mas o. Perdi até o fio da meada que eu fui pegar o Casey Kenny. Eu falei que o Casey Kenny não ia ir bem, porque rapaz, ele transformou, o cara virou uma moça. E ter a oportunidade de dar num cara igual o Keselowski, eu não pensava duas vezes, rapaz. Mas eu até achei que ele defendeu demais a posição e o Keselowski foi muito arrojado, né? E foi uma disputa bacana o lado a lado deles. Mas assim, o Casey Kane, sei lá, cara, não sei até que ponto faz bem ele andar num carro da Hendrick pra ficar andando como se estivesse andando de, sei lá, vamos ver um Chevrolet meia bomba aí, de um RCR do Burton aí, sei lá. Talvez podia colocar um cara. Tirou o Mark Martin. Essa vaga era do Keselowski. Vamos lembrar isso aí, voltando uns anos no tempo aí, acho que. Essa vaga era para ser do Keselowski no ano passado, que ele assumiu. Teoricamente, sim. Isso. Né? Mas daí o Roger Penske foi, deu o chapéu no Rick Hendrick e tirou o Keselowski, vendo o potencial dele. E o título do ano passado comprovou que E talvez ele fosse um cara para bater de frente com o Jimmy Johnson se ele estivesse andando nesse carro número 5, né? Mas o Roger Penske não deixou a gente ver isso e trouxe o cara pro lado dele. Assim, não sei, acho que, sei lá, acho que o contrato do Kane é longo, ele sempre teve bons patrocinadores, ele atrai um bom público, ele tem fãs fiéis, ele não é um mau piloto, mas ele tá estranho para mim, ele tá muito submisso. Eu acho ele, pô, o cara, ele, no ano de estreia, que foi aquela corrida em Rockingham, né, que ele tirou um lado a lado com o Kenseth lá, cara, foi uma corrida fantástica, que ele era, sempre foi uma promessa. E agora quando tá na Hendrick, o cara tá na Hendrick, o cara me anda igual uma menina. Isso aí que me deixa chateado com o Casey Kane, ó. O mais complicado do Kane é que ano passado ele fez uma boa temporada, cara. Até num preview que eu fiz no meu blog lá no início do ano, eu colocava ele como segundo piloto da Hendrick. E eu acreditava que ele ia conseguir várias vitórias. E se você for olhar os números, principalmente do início do ano, os dois caras que dominavam as corridas era ele e o Kyle Busch. O Kenny era para ter vencido mais de 5 corridas fácil. Mas eu acho que as derrotas que ele teve pro Matt Kenseth, e para mim, cara, eu acho que o ponto fundamental do ano do Casey Kane foi aquele dia de Bristol, cara. Ele ter perdido aquela corrida e depois de toda aquela choradeira que ele teve, falando que os pilotos da Gibbs tiravam ele, que isso e aquilo. Mas tiraram mesmo, ó. O Kyle Busch deu nele em 4 oportunidades no ano. O Kenseth em 4 ou em 5? Acho que já foi em 5 contando o Glenn, né? O Kenseth venceu 3 provas no rabo dele e ele não teve coragem de fazer nada com ninguém da Gibbs. Né? Então, eu vejo ele, mal comparando, vamos ver se eu vou ajudar o seu raciocínio. Eu vejo ele da mesma forma que o Sam Hornet faz com o número 22, correto? Isso mesmo. Só que o Hornet, pelo menos, eu vejo uma certa reação. Agora, o Casey Kane, sinceramente, eu, depois daquela prova em Bristol, eu revi o meu conceito de piloto contra ele. E ainda mais depois daquela prova em New Hampshire, que ele teve aquele acidente lá, e aquela entrevista, aquela cara que ele fez. Eu acho que o Casey Kane vai ter que final do ano ir para um resort, sei lá, psicólogo, não sei. Até porque, aí você vê, o Jeff Gordon... Destaca o Jeff Gordon, ele vai. Isso, o Jeff Gordon teve a vaga no Chase aí, ó, o Jeff Gordon calando a boca de Pedrão, né? Andando bem pra cacete no Chase, né? Então, quarto lugar no Chase. Não precisa nem falar muita coisa, né? E vivo, vamos dizer que tá vivo o Jeff Gordon, né? Olhando os pontos aqui... Se dependendo, você tendo 36 pontos, você lembrando que você tem uma Talladega, você tem uma Talladega aí no lombo, aí eu não descarto até Kyle Busch, mas Kyle Busch eu sei que no final da conta ele já vai ter morrido na praia mesmo. Então, até o Jeff Gordon eu tenho medo, mas o Kyle Busch eu não tenho medo, não, gente. Pode ficar tranquilo, o Kyle Busch não vai chegar. Mas o Jeff Gordon é problema, hein, cara. O Jeff Gordon, se der chance pra ele em Talladega lá, esses caras tudo batem, meu amigo. E você já viu. E a gente não pode esquecer do The Closer, hein? Kevin Harvick, muito sólido também. Assim como o Kyle Busch, né? Apesar dos problemas do Kansas no Kyle Busch, o Kyle Busch vem sendo muito sólido, como bem destacou o Hélio. Ele já tinha comentado com a gente aqui, são, sei lá, uma sequência de top 10 aí impressionante do Kyle Busch. Com exceção da maldição que ele tem lá no Kansas, lá, ele deve ter enterrado a cabeça de um cavalo lá, só pode. Mas, assim, muito sólido, sim, o Kyle Busch. Não fosse a etapa do Kansas, ele ia despontar muito forte para ser campeão esse ano. Ia chegar bem perto dos caras mesmo, mas, infelizmente, felizmente, ele foi mal lá no Kansas. O Jeff Gordon, ele só não tá melhor por causa daquela bobagem que ele fez naquela última parada em New Hampshire, que ele acabou sendo penalizado, parou errado. Custou para ele, né? Custou para ele, ele terminou em 13º lá. Da mesma forma que o Kyle Busch, aliás, o número que eu passei pros meninos aqui antes do programa, o Kyle Busch, em provas válidas pelo Chase, contando ano passado, das últimas 12 largadas, ele tem 10 top 5. Ou seja, pode não ter conquistado nenhuma vitória. Aliás, no ano passado, ele, das 10 corridas, em pelo menos 3, ele tinha vitória na mão. Só que, por azar, uma bandeira amarela que não aconteceu, Ele perdeu umas duas corridas no combustível. Eu lembro que Homestead e Dover, pelo menos, ele tinha vitória ali. Em Martinsville, todo mundo lembra, ele chegou em segundo pro Jimmy Johnson. E em Talladega, ele sobreviveu àquela carnificina no final, terminou em terceiro, quarto, né? Porque o Keselowski chegou em quarto aquele dia, né? Foi. O Keselowski chegou em oitavo aquele dia. Oitavo? Isso, fez a manutenção dos pontos, terminou em oitavo. Mas eu assisti esse final de prova, final de semana agora. Eu assisti a corrida de novo. Mas então, ele tem uma boa regularidade. O problema do Kyle Busch é o seguinte... Vocês podem olhar nos números do Kyle, sempre quando ele vence uma corrida, na próxima ele não vai muito bem. E isso, na NASCAR, com essa pontuação de agora, é fatal. Ainda mais com adversários como Jimmy Johnson e Matt Kenseth. Mas eu só vou reforçar sua memória que no Chase do ano passado ele não estava disputando o Chase do ano passado. Não, claro, mas ele fez boas corridas. Ele já vem na constância, ele vem sólido, né? Agora... Eu concordo. Falando sério agora... De toda a pegação no pé, eu concordo. Os números do Cowboy vem melhorando muito no Chase. Agora, o Jimmy Johnson, pra gente ter uma noção, ele falhou na última relargada, mas ele terminou em posição terceiro, quarto lugar. No último quarto lugar. Então, e no Kansas, parece que ele teve um problema no motor, só que terminou em sexto. Ou seja, quando o Jimmy Johnson tem problemas, ele consegue chegar numa posição muito boa. Esse que é o grande problema do Chase. Agora vamos ver o que vai acontecer. Se tivesse mais uma volta no Kansas, o Jimmy Johnson não completava, provavelmente. É que o motor veio morrendo mesmo, veio se entregando e ele ainda terminou em sexto. Ele tem um quinto lugar, um quarto, um sexto e um quarto. Que dá uma VG pra ele de quarto no Chase. E tem uma vitória, né? Dá 3 pontos alguma coisa aí, mais ou menos, a média de chegada dele, se eu não tô enganado. Agora uma coisa que eu quero que vocês dois comentem foi a grande recuperação que o Kenseth teve durante a noite. Porque ele, na corrida que ele via na primeira parte da prova, um top 5 para ele ali seria lucro. Com o Jimmy Johnson liderando, eu acho que para mim, aquela bandeira amarela ali faltando 30 voltas para o final, pode ser decisiva para o campeonato, porque são pontos que o Jimmy Johnson perdeu, que seriam o Jimmy Johnson, se não tivesse a bandeira amarela, ele ia ter combustível para chegar até o final, alguns pilotos ali não teriam combustível, e o Kenseth ia terminar um pouquinho mais atrás, ou seja, são alguns pontos que lá na frente podem ser determinantes para o título. Eu quero que o Léo também fale. O Léo fale sobre o que o Jed Knaus pode ter achado, porque semana passada ele já soltou o verbo contra as amarelas por ter tido. Se bem no Kansas, a gente teve alguns acidentes que foram por detritos que a gente via, assim, né? Não aquela, o tal do detrito fantasma, né? Que muita gente pega no pé da NASCAR. Você viu o detrito de sábado? Não. Eu não vi. Eu também não vi. Semana passada, né, o Chad Knaus, depois saiu uma gravação dele, mas falando cobras, lagartos e impropérios romanos, né, no rádio, reclamando muito da corrida. Mas assim, querendo que o Chad Knaus não tenha que reclamar do que acontece, não tem como todo mundo bater. Não vai falar para os caras, não bate não, que meu piloto tem que fazer a corrida perfeita. Não existe isso. De certo ponto, dou razão para ele, que é chato, mas não é naquela fúria que ele tava, né? E essa bandeira amarela aí que fudeu com a vida do Jimmy Johnson, né? A vitória era dele. Eu já tinha preparado tudo já para a vitória do Jimmy Johnson. Tava tudo preparadinho já. Eu falei para os meninos, tá tudo pronto aqui. Aí foi, me derrubaram. Teve uma bandeira amarela faltando acho que 10 voltas pro final. Foi na volta 308. Acho que foi 25 voltas faltando pro final da corrida, teve uma bandeira amarela. E assim, não foi. O Chad Knaus também não tem muito o que reclamar também, não, porque o Jimmy Johnson errou, né? Além dele errar na relargada, o Jimmy Johnson errou na isso 1. Isso que eu ia pegar, acabou esse ponto espalhando, aí. Se o JJ não erra, ele ia ganhar a corrida. É, não tem. Se muito, ele relarga bem, ele caiu pra 7, mas não tem muito assim que reclamar também. Porque foi um erro do Jimmy Johnson, né? Não foi um erro, não foi uma vitória tomada. Eu pensei que o track position, né, o track position lá, que o pessoal fala, mas o clean air, eu pensei que seria muito mais importante, né? Até um certo ponto foi, porque o Case Keenum sumiu, foi embora, né? E depois ninguém pegou, só depois que foram pegar ele, que o Brad Keselowski foi pegar ele, mas mesmo assim demorou um pouquinho, né? Mas sim, depois daquele erro, né, o Jimmy Johnson até que embalou. Então o Chad Keenum não tem muito que ficar bravo, não. Né? Nessa corrida não tem que ficar bravo, não. Ele vai ficar bravo sim, porque teve uma bandeira amarela, né, faltando 25 voltas apenas. Enquanto o piloto dele estava liderando, dominando a corrida. O Jimmy Johnson dominou a corrida, né? Boa parte da corrida. Então. Lógico que o Chad Keenum vai ficar bravo. Mas não dou razão a ele para ele querer brigar, xingar, esbravejar, bater, enfiar a mão na cara, qualquer coisa desse gênero aí. Mas, querendo ou não, o Jimmy Johnson errou, né? Foi um erro do Jimmy Johnson. Por isso que ele fez aquela cara de quem comeu não gostou. E só assim, Pedro, eu penso que também essa corrida assim não seja tão decisiva o título como a deva ser Talladega, né, e nas últimas corridas, porque eles estão muito, muito próximos, né, o Jimmy Johnson, Matt Kenseth, eles estão muito próximos, o Jimmy Johnson, Matt Kenseth. Eu acho que onde a cobra fuma de verdade mesmo é Talladega e Martinsville, né, nessas aí a cobra fuma mesmo, que você tá em primeiro e de repente você pode dar em 43º, 42º. Se você der uma bobeada, alguém te joga no muro e apesar de configurações muito diferentes, são provas que são bem arriscadas e é bacana ter elas no Chase mesmo. E eu tenho certeza que em Talladega o Jimmy Johnson vai fazer igual ele vem fazendo. Ele vai passar a corrida inteira lá atrás, 10º, 30º, 32º. Aí, então eu vou depois completar. Eu acho que eu vou ter um negócio para te falar. Ele deu uma entrevista durante o final de semana. Já perguntaram isso sobre ele, ele falou que essa configuração desses carros novos não permite que se faça isso. Entendeu? Porque é igual o carro antigo. Se você desgarrar um pouco do pelotão, você não consegue recuperar depois. Porque não, mas tem bandeira amarela, tem bandeira... Mas ele estava acostumado a fazer isso até 10 para o final, né? E agora ele vai ter que andar meio no pelotão ali, porque se uma hora ele desgarra... E você dá um long aí de, sei lá, 50 voltas com a parada em bandeira verde no meio aí, meu amigo. Você complica sua corrida. Aí você vai ter que contar com o Lucky Dog e vai ser uma bagunça danada. Então eu não acho que vão ter um Jimmy Johnson tão conservador em Talladega. Mas a estratégia dele sempre é essa em Talladega. E às vezes ele aparece pra você. Ele sempre faz isso, né? Aí vamos ver, né, o que vai acontecer em Talladega. Talladega é uma grande surpresa. Mas voltando para a corrida de sábado à noite, aquela bandeira amarela 25 para o final, foi mais do que a graça que a corrida também começou a precisar, né? Foi muito bom aquela bandeira amarela lá. Realmente valeu a pena aquela bandeira amarela, acontecer aquela bandeira amarela. Não pode falar assim, mas valeu a pena, né, acontecer. Vimos mudou um pouco a cara da corrida, né? E só para falar aqui também, nesse final de semana tivemos 8 carros, 8 chasers dentro do top team, tá, pessoal? Pedrão? Beleza. Bom, um outro cara que eu queria pontuar rapidão aqui, Ryan Newman, andou bem de novo, terminou no top team mais prova. Acho que vai ser muito bom para Richard Childress ter o Ryan Newman no time. Eu acho que vai ser bacana também. Acredito que ele vai ter mais ou menos o mesmo desempenho do Kevin Harvick. O Montoya não destacou de forma pontual também. Acho que é isso. O Dale Jr. Pareceu que ia aparecer mais lá na frente, mas depois acabou se complicando. Kurt Busch, Joe Logano também acabou morto por essas estratégicas. A Danica, o Elion já destacou. Bom, acho que é isso aí. Vamos falar do campeonato, então? Ô Pedro, o Ryan Newman, tá? Ele fez o seu terceiro top team o terceiro top team nessas últimas corridas do Chase, tá? E ele vem muito bem mesmo, até ia puxar o número só, aqui. Só New Hampshire e Kansas que ele terminou fora do top team. É, e New Hampshire tinha largado da pole, não teve problemas, né? Mas acabou o desempenho não se refletindo, apesar disso foi o 16º. E no Kansas ele acabou, Kansas ele vinha andando bateu, bem, né? Ele vinha andando bem no Kansas, dentro do top team ali, e acabou envolvido num acidente, né? Que complicou pra ele. Mas vinha sim fazendo um chase bem, bem sólido, bem consistente o Ryan Newman. É, bem lembrado, é, Léo, esse ponto aí. Então vamos lá. Ah, pessoal, pode. Nós esquecemos de falar do Brian Scott, né? Brian Scott que fez a primeira corrida dele também. É, eu falei que a gente ia falar do Kyle Larson, acabamos não falando também tanto. É, então, eu ia falar agora dos dois, eu lembrei dos dois agora. Isso. O Brian Scott fez a sua primeira corrida, né, na Sprint Cup. Fez a sua primeira participação, terminou 27º, não fez uma excelente corrida, mas assim, ele com certeza viu que o mundo da National Ice Series é, digamos que é um jardim de flores, né, cheio de flores, perto da National Ice, da Sprint Cup, que é um bem muito mais difícil, né? E o Kyle Larson, infelizmente, o Kyle Larson começou a ter problemas de Chip Ganassi. Digamos que o Kyle Larson continuar desse jeito aí, né? É lógico que a primeira corrida pensa, mas Kyle Larson tendo os típicos problemas de Chip Ganassi. Problema de motor, teve que abandonar a corrida, foi embora para casa mais cedo, parou na volta 247, faltando um pouco mais de 50 voltas para o final da corrida. Abandonou, vinha andando 15º dentro do que eu e você, Pedro, tinha previsto, né? Andando dentro 15º, 14º, 12º. Chegou a andar em 11º um pouquinho, mas não passou disso não. Ele não chegou a andar dentro do top team, pelo que eu vi. Não sei se vocês viram ele andar no top team. Eu não vi. Mas ele andou dentro do top 15. Não, andou. Não andou. Só durante as paradas eu acho que ele chegou a andar no top team. Mas é bem lembrado. É, eu gostei bastante também do desempenho dele. Ele foi sólido. É, o carro não é tudo isso, a gente sabe, a gente vê o que o Montoya passa em algumas provas, mesmo assim o carro já evoluiu bastante, é, mas para um estreante foi assim, bem de admirar, assim, andou na frente de muito cara bom, e mostra que ele tem potencial sim para a Sprint Cup, vai depender muito do que a Ganassi deve na mão dele, né? Mas sim, não me decepcionou. Teve problemas de motor e esse aí é normal, é de corrida. É, gostei bastante do que vi. O Elião até já tinha pontuado, né, que ele chegou a andar perto do Montoya e tal, mas se o Elio quiser falar mais alguma coisa. O Larson, foi muito interessante a prova dele, que ele largou em 21º, ele qualificou muito bem na frente do Keselowski e atrás do Matt Kenseth, né. E ele largou mal, né. Rodeado por gente ruim, né? Mas ele foi sempre regular ali. Pior posição dele durante a prova foi 25º ali, no fim da sessão de bandeira verde. Só que ele foi subindo, quietinho, numa amarela ele colocou 4 pneus, conseguiu ganhar 7 posições em 2 voltas. Ele mostrou muita agressividade e depois estabilizou. Com o final do stint ele foi meio que caindo para 13º lugar. Mas do meio pro final da participação dele, sempre andando na frente do Jamie McMurray, na frente de Joe Logano, de Greg Biffle. Aí, com o ídolo das voltas, ele acabou ficando a volta do líder, só que sem bandeira amarela ele acabou tomando volta. E também já começou a enfrentar problemas de motor, mas para um estreante, nem parecia que era um rookie, parecia que era um piloto estabelecido. Isso. Isso que eu ia falar. O cara não tem os macetes do carro ainda, né? Não sabe o comportamento do carro, não tem as manhas, vamos dizer assim, né? Então, eu achei bem válido a estreia dele. Foi bacana mesmo e pegou milhagem, né? E ele deve correr em Martinsville. É quase que certo que ele corra em Martinsville. Que vai correr pelo 51 também. É, bom, vou puxar o campeonato rapidão então, moçada. Que a gente já tá alongando demais esse bloco aqui. Acho que não ficou nenhum assunto pendente, não, né? Não, perdão, pode puxar o Gabriel. Não, né? Não, né? Então tá beleza. Campeonato de pilotos sem o Chase. Se não existisse o Chase, a gente teria, ó que surpresa. Jimmy Johnson liderando, 1.050 pontos. Harvick, 32 atrás. Kenseth, 33. Edwards, 56. Kyle Busch, 63. Boyer, 109 pontos atrás. Dale Jr., 110. Jeff Gordon, 111. Kurt Busch, 122. Biffle, 127. Logano, 152. Newman, 162. E Casey Kane, 167. Isso se não tivéssemos... Se não tivéssemos o Chase. A surpresa para mim nenhuma, só muda o Jimmy Johnson campeão. Por isso, que surpresa. É, aí, campeonato... Bom, o Cal Edwards já tá bem melhor, na verdade, né? É, o Cal Edwards já tá bem melhor, o Júnior tá um pouco melhor e o Jimmy Johnson já tá liderando. O campeonato da forma que é, com os pontos do Chase. Kenseth lidera com 2.225. Jimmy Johnson vem 4 atrás. Kevin Harvick vem 29 pontos atrás. Jeff Gordon, 36. Kyle Busch, 37. Daí começa o abismo. Aí o Greg Biffle tem 58 pontos. O Kurt Busch, 59. O Boyer, 63. O Dale Jr., 66. O Edwards, 67. O Logano, 75. O Newman, 78. E o Casey Kane lá com 81 pontos em 13º. É, como o Léo bem lembrou lá na briga do milhão lá, o Keselowski agora tem 874 pontos contra 872 do Jamie Mack. Daí o Truex Jr. vem com 828, aí a gente tem Pomenard com 825, Amirola, Ambrose e Jeff Burton já bem longe. Bem atrás aí, 30 pontos quase atrás do Menard e quase 40 pontos atrás do Truex Jr. Mas está bem franca a briga por esse 1 milhão de dólares ali entre Keselowski e Jamie McMurray. Para mim, de destaque nesse trem aí é só o Jeff Gordon mesmo, que me surpreendeu. O restante eu acho que era mais ou menos isso aí que a gente tava esperando. Olha, duas coisas. Primeiro, que posição que tá o Montoya nessa corrida do milhão? E segundo, também o Jeff Gordon, para mim, a grande surpresa até agora. É, o Montoya, cara, ele tá para baixo de 20º. Ele deve estar em 21º, 22º. Terceiro, deixa eu confirmar aqui. Por que o Montoya tá na briga pelo milhão? Entendi, ele. Não, ele podia estar, você tá entendendo? Ele tá, na verdade, né? Tá. Se ele terminar essas 5 provas aí bem, ele estaria, né, na briga, mas ele tá longe. É, se ele vencer, né, as 5 provas. É, ele é o 21º. Ele leva pro McMurray 100 pontos. É, 100 pontos aí. 100 pontos redondos. Então, muito difícil para ele, muito difícil. Praticamente impossível. Apesar de estar vindo muito bem, né? Mas é impossível, muito difícil. 100 pontos é... Para mim, tá tiroteio franco entre Keselowski e Jamie McMurray. Bem, bem, bem franco mesmo. Assim. É, mais alguma observação no campeonato? Até para o Mike Truex Jr. é difícil, né? 828 pontos, até para ele é difícil. Isso está bem... Ó, tá com relação, bem relação ao campeonato, não. Campeonato, Kenseth, Johnson, Harvick, Gordon, Deva, possivelmente o Kyle Busch, Deva lutar pelo título, né? Ele sim, deve ser os cabeças lutar pelo título. Do Biffle até o Casey Kane, o bundão do ano, eles esses aí só para cumprir tabela mesmo, só para... ganhar, somar ponto no final da corrida e ver se consegue alguma coisa. De resto é só isso, Pedro. É o cenário da semana passada, né? 5 pilotos podem sair líder do campeonato de Talladega, né? Caso algum acidente que não é impossível de acontecer termine ocorrendo. É, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque em Talladega pode... dar margem para o campeonato se transformar totalmente. A gente sabe que duas corridas da NASCAR com essa pontuação atual, em que um cara com o próprio Matt Kenseth pode ser líder hoje e às vezes nem por culpa dele, azar, ele bate nisso em Talladega e tem um problema em Martins, no início da prova, adeus, trabalho de 32 corridas do ano. É isso aí, acho que os divisores de água. Primeiro, eu achava que Charlotte ia fazer um filtro, né? Pra gente saber quem ia chegar de fato mesmo com chance, ajudou bastante, mas não ajudou o suficiente. Mas eu acho que... não, ajudou sim, Pedro. É, franco mesmo é Jimmy Johnson e Kersey. Ajudou porque querendo ou não, se você for pôr assim no lápis, na ponta, nas médias mesmo, quem não. Tá nas médias ali, quem tá lutando pelo campeonato mesmo, que é o Kersey, o Johnson, o Harvick, o Gordon. Talvez, Kyle, Harvick e... Talvez ainda, né, que 29 pontos é bem complicado. Mas pode é acontecer. Corrida, é uma corrida, né, fosse assim, Léo e Pedro, fosse uma corrida para um piloto, era uma coisa. Mas é uma corrida para dois pilotos. E a regularidade que esses caras estão. Em Talladega é meio complicado. Você chega com expectativa no Chase que vai acontecer algo que vai revolucionar tudo, vai lá, sai do mesmo jeito que entrou. Às vezes isso. Até situação. Na verdade, ela nunca foi divisor de águas no Chase, né, Talladega? Ela nunca separou o joio do trigo. Nem quando o Tony Stewart fez aquele strike no passado lá, mudou muita coisa, né? Que o Keselowski conseguiu sair bem e tal. E o Jimmy Johnson também completou a prova. Então, sim. Mas é assim. É onde pode acontecer. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Né? Então, beleza. Acho que é isso aí. Bom, nós vamos voltar com outro bloco de perguntas aí, respondendo as perguntas. Tem bastante pergunta essa semana. E responder e também deixando os palpites, né, para a etapa de Talladega da Truck Series, que retorna após uma folga, né? A gente não tem Nationwide essa semana e nem na outra, e também para a sexta etapa do Chase, que também é em Talladega e é onde o filho chora e a mãe não ouve. Sun, we couldn't wait for-